No programa desta semana estarei à conversa com o Dr. Álvaro Assunção, uma figura maior do nosso concelho. Agora é que me livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Álvaro Assunção é professor de Geologia, embora já não esteja a exercer, e desde cedo dedicou-se também à pintura e à cultura no seu todo. E hoje vamos conhecê-lo um bocadinho melhor. Amigo Álvaro, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite para estar aqui. É um gosto para mim tê-lo aqui mesmo. Eu é que estou muito sensibilizado com o teu convite, e porque tu também és uma menina especial. E, portanto, fiquei muito satisfeito por poder, ao fim e ao cabo, contar alguma da minha história, que já é um pouco longa, não é? Ora, muito obrigada. Então, comecemos pela primeira pergunta. E primeiro, eu quero conhecê-lo um bocadinho melhor, por isso, pergunto-lhe, a cultura sempre foi algo que lhe dissesse muito? Sempre foi, é verdade. Tive a sorte de ter uns pais, nomeadamente a minha mãe, que me... Primeiro talvez me tivesse obrigado a ler, mas posteriormente, e com o andar do hábito de ler, fui ganhando o gosto por ler, e acho que de facto é o livro que é a grande fonte de conhecimento e de cultura. E portanto, em casa dos meus pais havia uma biblioteca razoável, e eu desde muito cedo comecei a ler. E é essa, penso que foi a primeira mola que me fez... gostar. E o hábito entranhou assim, nunca mais parou. É verdade, é verdade. Ainda hoje não consigo adormecer sem ler pelo menos meia hora, três quartos de hora. Pois, porque a leitura começa por ser, por prazer, uma coisa que gostamos, mas depois isso acaba por se tornar uma necessidade da alma. É uma necessidade, é mesmo, uma necessidade fisiológica, digamos mesmo. É verdade. Muito bem. E sei também que a pintura também lhe é muito querida, mas alguma vez tentou dedicar-se, por exemplo, à escrita, a publicar um livro? Dedicar-me à escrita. Já escrevi, mas isso naquela fase dos amores, percebes? Fazer versinhos para dar à namorada e tal, mas não, nunca tive grande apetência para a escrita. Não, isso acho que não. Embora goste de escrever às vezes, e escrevi sempre. Quando era necessário preparar aulas, eu preparava sempre. Nunca fiz um texto completo, mas usava uns tópicos, e depois esses tópicos eram o leitmotiv para desenvolver e falar sobre o assunto. Mas nunca pensou publicar não. Um texto? Há uma pessoa que tu também conheces, que é teu amigo, que é o professor Nuno Teixeira, que anda atrás de mim e diz assim, eu escrevo, ponho as suas memórias, e eu disse, não, isso é para os grandes. Eu não tenho grandes memórias, embora tenha as memórias da minha vida, claro, que também são importantes, não é? Bastante, sim, e que aliás tenho bastante, vai dar a conhecer também um bocadinho. Tenho. Aliás... Tenho muitas e boas memórias. Boas também. Também as há más, mas essas eu consigo esquecê-las. E como é que um geólogo se torna uma pessoa da cultura, um pintor até? Oh, pintor não sou. Gosto de fazer quadradinhos, como eu costumo dizer. Ah, mas falas muito bem. Agora, um geólogo... Olha, curiosamente eu estava para ir para a medicina, mas depois, primeiro, o meu pai queria que eu fosse para a economia. E puseram-me a estudar em Lisboa, tinha 18 anos, e foi um insucesso total. Mas conheci muita gente, olha, conheci a Natália Correia, conheci o David Mourão Ferreira, portanto, conheci gente da cultura. Portanto, isso também foi alguma coisa que me puxou para a leitura, fundamentalmente, e consequentemente, para ter alguma cultura. E, portanto, é possível conciliar as ciências com... As ciências, sim. Porque, letras. Sabes, a geologia, quer queiramos, quer não, é o estudo da Terra. E a Terra é tudo isto. E tudo isto é muito importante para a cultura. Sim. Né? Percebes? Sim. Portanto, eu gosto. E gosto. Depois fui para a geologia. Fui para a geologia. Mas mesmo durante o tempo de Coimbra, enquanto andava a estudar, primeiro fui para o Orfeão, mas fui corrido por indecente e má figura porque não sabia cantar. E, entretanto, devo a um grande poeta, ainda vivo, que eu vinha a sair do Orfeão muito aborrecido, porque disse, tu não sabes cantar, vai-te embora. o maestro Raposo Marques, e depois encontrei o Manuel Alegre, que me dizia: "Sapá, tens boa voz, vai para o teatro." E fui para o teu, que andei lá 5 anos no teatro, onde fiz algumas peças. Fui ao estrangeiro, fui à Itália, fui à Espanha, fui à França, Festival Mundial de Teatro Universitário. E, portanto, olha, isso também faz parte da cultura. Faz, sem dúvida. E aguça-nos para esse aspecto. Que bom, e tendo passado por todos esses centros culturais, que é de Portugal... Não percebi? Tendo passado pelos grandes centros culturais de Portugal e sim, Europa... Sim, mas não, mantive-me sempre aqui fiel, sou aos de Coimbra, são os coimbrinhas, eu sou um oliveirinha, gosto muito da minha terra, percebes? E nunca pensou, portanto, em abandoná-la? Não, houve uma altura em que pensei, nos anos 1970, exato, porque tinha até mais ou menos em vista um lugar em Angola, na Geominas, portanto, que estava mais relacionado com o meu curso, mas entretanto a minha mãe faleceu e eu fui-me abaixo das canetas e, portanto, olha, fiquei. Meu pai estava só e fiquei cá. Já estava casado, já tinha uma filha e pronto, e fiz a vida aqui. Fiz sempre aqui a vida. E depois aqui também manteve essa necessidade de divulgar a cultura, porque uma coisa é gostar-se da cultura, outra não, é sabe, é só vital. Ultimamente é que a cultura, ao fim e ao cabo, nós sempre, um professor está sempre a dar cultura. Para mais, eu acho que nesse aspecto era um professor que era mais abrangente. Eu nunca dava só geologia, falava de outras coisas, lia sempre de vez em quando uma poesia, portanto, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E nas as aulas, olha, tenho agora esse feedback, como agora se diz, porque alunos de há 50 anos ainda me dizem: "Oh, professor", e isso para mim é tão gratificante, tu não imaginas. Acho que a melhor coisa que um professor pode ter é a gratidão e a simpatia e o carinho dos antigos alunos. É muito importante isso. Sim, e portanto só agora mais recentemente é que começou. Sim, foi, olha, depois da participação mais ativa, como tu também tens, na Casa da Cultura, que na ainda biblioteca. Não há, na biblioteca que, olha, é ali que nós nos manifestamos e é ali que nós damos aso ao nosso gosto. E é um bocadinho que sabe muito bem. Então não sabe. Às vezes começo a ansiar por aquele dia, por aquela quinta-feira, antigamente era a terça, percebes? Por aquela horinha, hora e meia ou 2 horas de convívio salutar, e que é muito importante. Acho que eu por acaso também sinto muito isso. Sentes? Sim, também fico a pensar, importante. Ah, eu colaboro já este mês, é tão tarde, ainda falta tanto. É um bocadinho muito é bom isso, é. Mesmo. É bom. É bom porque eu gosto do convívio com as pessoas. É a melhor coisa. Há duas coisas boas na vida. É ter saúde e ter amigos. É fundamental. Sim, até para nos manter o espírito vivo, não é? E manter, claro, manter o sonho. O sonho que manda sonho, a vida. Já lá vamos ao sonho. Ao sonho já lá chegamos. Ai, ao sonho, está bem. Olha, já mencionou que contactou com a Natália Correia, mas eu sei que contactou com outros grandes intelectuais, que foi aluno do Rómulo de Carvalho. Olha, então deixa cá ver, por acaso quando estava a vir, hoje de manhã, eram 6 da manhã e tal, fui ver as tuas questões e disse: olha, deixa cá ver, ora bem, tomei... frequentei durante algum tempo, tinha 18 anos, o bar da Natália Correia, que era o Botequim, na Graça, em Lisboa. Conheci aí o David Mourão Ferreira. E depois tive a oportunidade de uma vez almoçar com o Eugênio de Andrade no Porto. E depois, olha, outros, depois aqueles mais vulgares. Olha... E também os temos na nossa terra. Manuel Cid Teles. Lucinda Maria, a nossa amiga. Sim. Viriato Gouveia. Uma Isabel Gouveia, a doutora Isabel Gouveia, que é advogada, é notária e vive nas Caldas da Rainha, já com 90 e tal anos, que já aqui apresentou livros, uma ótima poetisa. Mas o Gedeão, não é? Que foi, como sabes, meu professor de Físico-Químicas no meu 6º ano no liceu, na altura, chamado Dom João III. E mais, bem, olha, Manuel Alegre, de quem sou amigo. E a ele deve o ter ido para o teatro. É verdade. Pois, que giro. E acha que ter contactado com todas essas pessoas de alguma forma também o influenciou? Ah, não, não. Eu costumo dizer mesmo, sempre disse isso. Um professor é professor porque está a transmitir conhecimentos, mas à medida que está a transmitir conhecimentos, está a enriquecer-se a todos os níveis, porque os alunos também nos ensinam muito. E, portanto, no contacto com as pessoas, nós... Uhum. Eu tive a sorte de ter um pai um bocado drástico e eu nunca tinha férias. Nas minhas férias, eu estava... O meu pai era aqui comerciante, em Oliveira do Hospital, e eu ia para trás do balcão. Contactar com mais pessoas. Contactar com pessoas. E não se dizia, você o que é que quer? Não. Dizia, a senhora, o senhor, com toda a delicadeza e educação. Agora é que isso está um bocado abastardado. Mas pronto. Mas é, são os tempos. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Portanto, de alguma forma, também defende que todas as pessoas têm alguma coisa para nos dar. Todas as pessoas têm algo para nos dar. É verdade. Muito bem. E agora então vamos ao sonho. Porque isto foi uma coisa, nas primeiras vezes em que o conheci, foi algo que me disse e que por acaso nunca esqueci, que é a importância de termos um sonho na vida, estarmos sempre a sonhar. É verdade. Leva isso sempre como um lema de vida. Não, mas é fundamental. Eu ainda hoje fiz 84 anos, não é? E então, eu ainda hoje, de manhã, olha hoje, olha agora tenho que fazer aquilo, tenho que acabar aquilo, e depois diversificar os nossos sonhos, não ser só o sonho assim etéreo e tal, não, só, olha, sonhar arranjar aquele banco, sonhar fazer uma mesinha, percebes? Sonhar pintar aqui qualquer coisa, percebes? Uhum. Tudo isso faz parte, quer dizer, é criar objetivos para nos manterem a mente ocupada. Eu até costumo dizer, olha, a suspensão pode estar um bocado avariada, os amortecedores também, agora a centralina é que tem que estar em forma. E para mantermos a centralina a trabalhar bem, ou seja, a nossa cabecinha, é fundamental tê-la com atividade permanente. Isso é fundamental. E a atividade permanente é o sonho. Estar a magicar isto e aquilo e aquele outro e pronto. E é assim. E que já dizia o Gedeão que o sonho comanda a vida. E sempre que o homem sonha, o mundo pule e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Não é verdade? É verdade. E portanto há que fazer isso e ter essa ideia presente na vida, não é? Há que ter sempre essa ideia presente. Ah, sim, com certeza. É fundamental. Muito bem. E agora já estamos aqui mais na fase final da nossa entrevista, porque isto o tempo parece que voa, mas faço-lhe a pergunta do costume: se pudesse ir jantar fora com um escritor, vivo ou não, quem seria e porquê? Olha, vivos! Olha, eu gostava, já há tempo que não almoço nem janto com o Manuel Alegre. Olha, almoço muitas vezes quando ele cá está, que também é escritor, o Zé Manuel Saraiva, que tu conheces. Sim. Não é? Ainda esta semana ou a semana passada almocei com ele. Mais. Agora, olha, se calhar o Camões, que já partiu há muitos anos, não é? O Gil Vicente. Ah, sim, o seu predileto. O Gil Vicente. E o Fernando Pessoa, porque, por exemplo, almoçar ou jantar com o Fernando Pessoa era tantas vezes muito importante, porquê? Porque estávamos a falar, a almoçar ou a jantar com o Fernando Pessoa, estávamos com o Alberto Calheiros, estávamos com o Ricardo Reis, não é? Estávamos com o Bernardo, Bernardo Marques. Bernardo Soares. Exato. E pronto, e olha... Olha, como, também gostava de... E almocei algumas vezes com o Mário Soares também, já agora que sou Mário Soares também, é verdade. E pronto, olha, é assim a vida. E sinto-me bem com ela. E que ter contactado... À parte de ter às vezes as minhas enxaquecas, não é? Pronto, a semana passada andei mal da minha, do meu nervo ciático, que são dores dolorosas. Não desejo nem ao pior inimigo. E por fim... Qual é o livro da sua vida? Oh, filho, há tantos. Pois. Há muitos livros. Olha, desde os Lusíadas, as Barcas, os livros do Gil Vicente, que eu adorava, porque quando fiz teatro, no Teuca, era fundamentalmente Gil Vicente. era fundamental. Ainda hoje sei praticamente de uma peça que fizemos e que representámos no país e no estrangeiro cerca de 52 vezes, que foi o breve sumário da história de Deus. E sei as minhas falas e as dos outros. Nessa altura tinha bom humor, agora é que já me esqueço de tudo, mas pronto, é assim. E já agora, no auge dos seus 48 anos, sente que já leu tudo aquilo que queria ler? Não, estou sempre a ler, sempre a ler. É importante ler. Ler, e se bem que foi o ano passado, tive uma fase em que comecei a reler, percebe? A reler, ou seja, livros que já tinha lido há muito tempo. Por exemplo, um livro que às vezes vocês, alunos, dizem que é uma chatice de ler os Maias. Ah, e não, tal, eu gostei muito dos Maias. Ah? Eu gostei muito. Ah, os Maias são fabulosos, não é? Depois, ler Gedeão, ler Manuel Alegre, poesia, porque eu agora estou a ir mais para a poesia, porque é uma coisa que gosto. Dá-me alguma efervescência à alma, percebes? E que também é muito importante. Sim. E gosta de reler os livros? Não acha que poderia aproveitar o tempo para ler aquilo que ainda não leu? Gosta de voltar a ler? Ah, sim. Não, isso vou, estou sempre a ler até. Porque eu não sou um homem das letras, sou um homem das ciências. E sabes que nas ciências, a ciência está sempre a evoluir. E eu pretendo, tanto quanto possível, estar a par daquilo que vai acontecendo, não é? E isso é mais da parte das ciências. A cultura científica está sempre a mudar, não é? Está sempre a evoluir. Se nós virmos o que era, eu recordo-me, em 1970 e poucos, meu pai era aqui comerciante e disse, olha, vai ao Porto, disse-me meu pai, vai ao Porto e arranja lá um computador, porque isto agora parece que está na moda, 72, 73. Eu fui ao Porto e depois cheguei a casa e disse, oh pai, são 4.800 contos. Um computador, tu és doido e tal. Bem, mas pronto, lá se comprou o computador. E o computador, pronto. Depois ele ficou encantado porque chamava os amigos, os clientes, olha, estás aqui a tua história toda e tal. Bem, esse computador tinha menor capacidade do que tem hoje o meu telemóvel. Percebes? Pois, sinais da evolução dos tempos. Portanto, houve toda uma evolução. E isso parece que não é muito importante. É muito importante. Pois, e eu sei que agora também lê umas coisitas pelo telemóvel. Ah? Sei que vai lendo algumas coisas sim, no leio, telemóvel. Ah, sim, leio muito. Leio. Mas ainda não se rendeu, ainda prefere os livros físicos. Isso. Isso prefiro, filha. Até porque, repara numa coisa, o conhecimento que nos vem dos livros, quer queiramos, quer não, é diferente do doutor de Google. Pois já, o doutor Google tem às vezes muitas asneiras. Sim. E depois há outra coisa. Tu no Dr. Google carregas no botão e tens logo. E portanto não há tempo para sedimentar o conhecimento. Assim como aprendes, desaprendes. No livro, não. Tens que ir buscar o livro. Tens que folhear o livro. Tens que ver outras coisas dentro do livro e a certa altura, ora está aqui. E depois isto não é suficiente, vamos mais à procura. E tudo isso, e depois se calhar até vais escrever... Não é? E tudo isso serve para sedimentar, ou seja, para que fique mais consolidado o conhecimento, percebes? Sim, tem que se procurar o que se quer no livro, não está ali. E eu adoro livros. Eu tenho uma boa biblioteca, felizmente. E pronto, olha, é a vida. Uma vida cheia de livros e muito, muito bem passada. Sim, foi. Sabes, eu só falei nos altos, faltam os baixos, mas esses, olha, a gente tem que os esquecer, exato. Não é? Aquilo que é negativo na vida, porque todos temos, a vida não é só coisas bonitas, tem coisas feias também, e essas a gente tem que esquecê-las para manter alguma sanidade mental, percebes? Porque senão entramos em depressões e isso tudo não vale a pena. Se bem que as feias também nos ensinam muita coisa. Também é verdade, nos ensinam muita coisa, mas que nos ensinem e depois nós vamos para as coisas boas que são importantes. Queres uma poesiazinha? Ora, claro que sim. É? Força. Ah, estamos a acabar, digo eu. Estamos, mas temos tempo, esteja à vontade. Então vá. Nunca digo que não, uma poesia. Não, estava a ver, estava a pensar, por acaso vi hoje de manhã, aqui uma que eu gosto muito, que é do Manuel Alegre. Do Manuel Alegre, que é debaixo das oliveiras, conheces? Conheço. É bonito. É bonito, sim. É? Sim. E agora os nossos ouvintes vão conhecer também. Hã? Os nossos ouvintes agora vão conhecer também. Ah, sim, pois também é importante. Claro. Aliás, uma das dos objetivos deste programa também é que os ouvintes da Rádio Boa Nova tenham acesso à cultura. Sim, sim, é o objetivo principal. É mesmo. O principal, não é? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Ora bem, então vamos cá ver a obra onde... Vamos lá ao Manuel Alegre. Ora, Manuel Alegre, debaixo das oliveiras. Este foi o mês em que cantei dentro de minha casa, debaixo das oliveiras. O mês em que a brisa me pôs nas mãos uma harpa de folhas e a terra me emprestou a sua flauta e sua lua. Maré viva, meu sangue atravessado por um cometa visível a olho nu, tangido por satélites e aves da ribação, navegado por peixes desconhecidos. Este foi o mês em que cantei como quem morre e ressuscita no terceiro dia de cada sílaba. O mês em que subi a uma colina dentro de minha casa, e olhei a terra e o mar, e depois cantei, como quem faz com duas pedras o primeiro lume. Palavras, palavras e pedras, palavras e lume de uma vida. Este foi o mês em que fui a um lugar santo dentro de minha casa. O mês em que saí dos campos e me banhei no rio como quem se batiza e cantei debaixo das oliveiras, as mãos cheias de terra, palavras e terra, palavras e terra de uma vida. Este foi o mês em que cantei como quem espelha o vento, as suas cinzas e cresce do seu próprio adubo carregado de folhas, palavras e folhas de uma vida. O mês em que a mulher tocou os meus ombros com a sua graça e me deu a beber a água pura do seu poço. Este foi o mês em que o filho derramou dentro de mim o orvalho e o sol da sua manhã. O mês em que cantei como quem de si se perde e reencontra nas coisas novamente nomeadas. Este foi o mês em que atravessei montanhas e cheguei a um lugar onde as palavras escorriam leite e mel. Milagre, milagre, gritaram dentro de mim as aves todas da floresta. Então reparei que era o lugar do poema, o lugar santo onde cantei entre a mulher e o filho com quem dá graças. Este foi o mês em que cantei dentro de minha casa, debaixo das oliveiras. Manuel Alegre. E é sempre um gosto ouvi-lo declamar qualquer poema. Bem-ajas. E mesmo para nos despedirmos, pergunto-lhe se ainda há alguma coisa que gostasse de dizer aos nossos ouvintes. Olha, tentem ter o melhor conhecimento possível. O melhor conhecimento possível vem da leitura. Vem da leitura, vem dos livros. Frequentem as bibliotecas. Comprem livros, porque na realidade esse conhecimento é aquele que fica mais dentro de nós. E o conhecimento, esse não vai à falência. Esse está dentro de nós e manterá. Mesmo que os bens materiais se vão, mas aquilo que está dentro de nós, dentro do nosso espírito, na nossa maneira de ser, aquilo que adquirimos como conhecimento é fundamental e não se perde. Muito bem. É diferente dos bens materiais. Sim. Uma excelente forma de terminarmos este programa. Amigo, muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço. Espero que tenha gostado desta entrevista. Gostei, muito. Estou. Contigo é sempre um gosto falar. Ah, obrigada. Porque também és uma menina excepcional. É verdade, tenho muito gosto. Pronto, e este programa está sempre aberto para quando quiser voltar. Está bem? Ah, isso não. Eu só volto quando me convidar. Está bem. Está bem. Para os nossos ouvintes, muito obrigada por terem ouvido também até ao fim. O Agora é Como Livro está de volta na próxima semana com mais um convidado. Fiquem bem, fiquem com os livros. Agora é Como Livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros.